Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que hoje é mais uma quarta-feira, então é sinônimo de que hoje tem bocadinhas. E eu sou o Marcelo, tô aqui começando mais um episódio com vocês que nos acompanha aí. Tá ligado que o conteúdo é muito bom, né? Tem só gente legal aqui, fora eu tem meu amigo Lucas, que é um puta apresentador de podcast, né? E a gente conhece ele. Tamo crescendo. Quem não conhece... O meu prazer aqui, o prazer é todo meu. Esse daqui vai ser mais um episódio muito top, porque é padrão, né? Sempre tem episódio top. Padrão então... FIFA. E, cara, a partir de hoje, não quero ver ninguém mais falar que não come as coisas, porque, tipo, não gosto. Cara, se você nunca comeu algo, você não sabe se você não gosta, tá ligado? Eu tava pensando sobre isso esses tempos, tava falando com alguém, não lembro quem que eu tava falando isso, mas não tem exatamente a ver... necessariamente só com comida, mas sim pessoas que elas se restringem a... em todos os âmbitos da vida dela, tipo assim... Não experimenta. Fala assim, vamos num rolê, mano, é open bar de... mas só tem uísque. A pessoa fala, mano, não tomo uísque. Eu não tomo uísque. Tipo assim... Não gosta. Open bar, mas é só de cerveja. Mano, não, cerveja eu não tomo. Pô, mano. Vamos lá num rolê, tipo assim, mano, e aí vai estar todo mundo junto. E aí a gente pode, tipo, dormir lá, dá pra jogar uns colchão. Não, mano, na hora de dormir eu vou pra casa, prefiro dormir na minha cama. Nossa, mano, esse tipo de gente aí é complicado. Pessoas, cara, anti-alegria, anti-felicidade. Mas isso é um tema pra outro episódio. É real, porque a gente pode ser muito livre nesse aspecto, né? Falar de tudo. É, eu sou um cara bem aberto, assim, a coisas, né? Eu sou muito aberto a experimentar coisas novas. Mas o Marcelo, ele é campeão. O Marcelo, rapaz, ele não recusa absolutamente nada. E o episódio hoje a gente vai falar sobre comidas e comidas fodas. Comidas fodas, o mundo tá cheio, tá ligado? É. Eu acho que tudo que existe aí é incrível como o ser humano descobriu que dá pra comer. Então, se dá pra comer, por que que você não come, tá ligado? E aí o ser humano começou a inventar uns negócios do zero, assim, né? Tipo, sim, do zero... Comidas simples até chegar no... Bala fine, tipo assim... Aquele, tipo, extremamente sintético, cara. Salgadinho, que é, tá ligado? Kryptonita, chiclete derrete o esmalte dental. Petróleo, mano. Quando você tá mastigando chiclete, você tá mastigando restos de fósseis. Dinossauro, você pode estar mastigando o que um dia foi um tiranossauro Rex. Nossa, no seu babalu aí. Parou pra pensar. Porque essa porra é petróleo. Petróleo puro. E petróleo, cara, é matéria orgânica em que se decompôs milhões. É, o carbono puro, aquele negócio lá, né? Tipo, mano, é genial. O ser humano... Para pra pensar assim que o tanto de gente que morreu, mano, pra descobrir que pode comer tal coisa, tá ligado? Hoje a gente tem um catálogo que pode comer e o que não pode praticamente, né? Acredito que não é só o ser humano que fica experimentando as coisas, mas minimamente ele deve ver algum animal comer um negócio e falar, cara, eu acho que eu posso comer esse negócio também. Então, como é que será que era esse lance, né? Tipo, porque a gente sabe que tem muitas coisas que são nocivas pra nossa saúde. E algumas dessas coisas estão na natureza, como, por exemplo, cogumelos venenosos e outras frutas venenosas, né? Que o ser humano, acho que teve que experimentar pra saber, né? Porque... ele viu alguém morrer, mano, pra poder... Tem aqueles cogumelos neon que fica brilhando, que já é um disco que você não deve comer. Cara, ele deve ser muito gostoso, mas... né? Primeira coisa que você pensa. É, mas pra um ser humano chegar a essa conclusão, deve ter tido que morrer gente, né? Deve ter... Nossa, muita gente morreu à toa. Com certeza. Pra gente ter a vida confortável que a gente tem. Mano, né? Experimentando os bagulho e falar, nossa, não podia foda morrer. Foda disso. Foda, assim. Que eu fico indignado como e por quê e como que se descobriu lá que pode comer aquele negócio lá do norte. Acho que é do norte. É manisoba. Não é um negócio assim? Que, mano, ele é um cozido de uma planta de mandioca que o bagulho é mortal, tá ligado? É super venenoso. E aí, na receita dele, mano, você tem que cozinhar um negócio, tipo, por 5 dias ou 6 dias, né? Se você não cozinhar direito esse negócio, você morre, porque o bagulho é venenoso. E aí, tipo... Existe, eu acho que parte do gosto bom vem da adrenalina de você não saber se você vai morrer ou não. É, cara, vamos comer coisas estranhas, tipo... é, fígado de ganso explodido, tá ligado? Foie gras. É, foie gras. Tipo, mano, que sadismo é esse de, tipo, ah... Cara, isso daí é meio bad vibe, né? É bad vibe total, velho. Foie gras, você estressa o fígado do pato num nível onde ele fica com um gosto específico da condição que ele tá quando ele trabalha muito, explodindo por dentro, é, o bagulho tá tipo, você soca comida e coisa pro pato, pro fígado dele trabalhar, e quando o fígado dele tiver, mano, explodindo, você pega e come. Meio cruel isso. É meio pá, né? Mano, eu fico imaginando isso, tipo... Já comeu pato já é uma coisa. É, eu acho que eu nunca... Não, eu já comi pato. Já comi pato. Pato é bom, mano. Tem gosto de frango, né? É, ele é mais fibroso, parece, né? Ele é mais forte, assim. Mas é um bicho bonito, né? Dá dó de comer bicho bonito. Dá, a galinha é horrível, né? A galinha é tipo uma pomba com... Dá dó de galinha, mano. Galinha não tem expressão nenhuma, tá ligado? É um bicho bem ridículo. Aquela parada lá de que, tipo, geralmente o ser humano só tem dó daqueles bichos que tem expressão facial. Então, tipo, por isso que o ser humano meio que mata sem rancor aí, tipo, vários animais que... O animal tá sempre com a mesma cara, independente dele tá feliz ou triste, ou puto, ou com dor. Cara de peixe. Dane-se, é, tipo, com dó de matar peixe, sabe? Tipo, eu tenho dó, né? Tipo, eu não sei se eu tenho coragem de matar peixe. É, não, eu também bicho, não. Eu não, saio matando peixe sem necessidade. Mas eu sou hipócrita no sentido de que eu vou lá e como. Já mataram, eu não vi, tô de consciência limpa. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente, né? Mas o estômago tá lá, ele sente, é muito bom. Eu já fiz essa reflexão na minha vida de que, tipo, assim, será que em algum momento da nossa história humana comer animal vai ser considerado um ato hediondo? Tipo, lá pra frente, onde a gente, por algum motivo, precise evoluir e não seja mais sustentável a ideia de comer tanta carne que nem a gente come. Não que hoje seja super sustentável, né? Mas vamos supor que fique um negócio tipo assim, mano, ó, não dá mais pra gente ficar criando gado. O planeta chegou num nível onde a gente não consegue mais. É. Então a gente vai ter que encontrar uma outra alternativa de alimentação. Isso, né? Porque se o ser humano evoluir mentalmente a ponto de... Porra, o mundo virou vegano. Não, então, mas vamos supor que o mundo vire vegano não por uma questão de conscientização, de aí, tadinho dos bichos, mas por uma questão de necessidade. Aí, vamos supor que existe... O ser humano é vegano há 500 anos. Como é que esses caras vão olhar? Imagina eles falarem, puta, Albert Einstein foi um cara foda, mas é que ele comia carne, né, mano? Isso é meio zoado. É, isso daí é tipo assim, pra ser cancelado. É, ele comia carne. É foda, né, mano? É, comer carne é um debate muito sério aí. Eu acho que, principalmente pro meio ambiente, né? Uma parada aí que, mano, o mundo acaba porque a gente mata tudo lá. Os caras derrubando a floresta amazônica pra botar boi, pra comer as paradas lá. É, não, todo... Eu vi uma notícia esses dias falando, mano, que o Brasil bateu o recorde de cabeça de gado. Existe mais boi do que gente no Brasil. Tá ligado? É, mano. É, eu tô ligado que existe, tipo, quase 30 bilhões de galinhas no mundo. Mano, é muito bicho, tá ligado? E eu vi um negócio esses dias que o ser humano ocupa 0,4% do espaço terrestre, da superfície, tipo, do planeta. Frequentado? Não, é de ocupação de espaço, assim. Ocupado. Do espaço que a gente usa do planeta. É muita coisa remota, mano. Muita coisa remota. 0,4... Não, eu não sei se é 0,4 ou se é 0,04, mano. Nossa senhora. É muito pouco, mano. Se você parar pra pensar... Então, não tô falando do planeta, tô falando da Terra. Não da Terra e da água. É, a água é 0%, né? É. Populado pelo ser humano. Mas só 0,4%, é foda, mano. Isso é foda, mano. O mundo é muito grande, tem muito espaço pra botar boi. Muito espaço vazio, mano. Tem muito espaço vazio, dá pra colocar boi pra caralho ainda no restante. E tem aquele estudo lá, né, que se todo o planeta consumisse carne igual a gente consome, o mundo não ia ter mais espaço, porque ia ser tudo pasto. Lá na Índia, onde a vaca é sagrado lá, né, eles, acho que a dieta... Naturalmente já não... A dieta oriental ali, pelo menos nesse espaço, parece ser bem mais inclinada pro vegetarianismo, pro... Sim, outras coisas, eles mesmo são bem saudáveis nesse aspecto, né? Não sei, né? Pela religião, pelos caralho lá, o pessoal passa a necessidade também, então... E é, mano, desde sempre. Uhum. Desde sempre. É engraçado a indústria da comida e como as coisas funcionam pra meio que fazer a gente se tornar dependente de que fonte de proteína é na carne, tá ligado? É, e aí isso é uma parada claramente muito cultural, né? Apesar de que ainda existe o lance lá da vitamina B12, né? Que, tipo, se você não come carne, você tem que procurar alguma forma de repor isso aí. Acho que existe ela manipulada, né? Sei lá, eu não imagino. Deve imagine... ter algum alimento estranho que deve ter. Deve custar R$60 uma grama, mas deve ter. Então, mas o fato é que comer carne é uma coisa que é bom no sentido de que ela tem propriedades que a gente precisa e usa a nosso favor e, tipo, nos dá força e tudo mais. Só que ela também... é nociva em alguns... Tem outros fatores que te fodem pra caralho. Tipo, é uma parada meio cancerígena, uma parada que vai te trazer problemas... de gordura e tudo mais. Vários fatores aí que são pontos negativos do consumo de carne. Só que o consumo de carne, como a gente vê, é um negócio completamente exacerbado, né? Tipo, eu como carne em todas as minhas refeições. É, se tipo, não tiver carne, você fala, mano, o almoço tá faltando exatamente. Negócio. E é uma parada química, assim, do meu cérebro, que eu fico, mano, tá faltando alguma parada aqui, eu tô sentindo isso fisicamente, assim. Eu tô sentindo que eu sou dependente de que tenha carne no meu prato, porque senão ele não tá completo. E isso pode ser desde o almoço até um lanche da tarde, que eu preciso ali de uma fatia de peito de peru, uma fatia de salame, sabe? E essas porra desses embutidos do caralho, que deve ser muito ruim. Mano, eu já vi o bagulho que você comeu uma salsicha, te tira um minuto de vida, você perde um minuto de vida cada salsicha que você come, tá ligado? Né? E aí, é bom pra caramba. É bom demais. Você pega, tipo, salsicha... Já comeu salsicha crua? Eu adorava comer salsicha crua. Nunca perigoso. Salsicha crua, mano. Perigoso. Perigoso, né? Porque isso daí dá origem a... Sei lá, pode ter salmonela nessa parada aí, mas, meu, você já pegou salsicha crua, corta ele em rodelinha, joga um limão, orégano e um palitinho pra você ficar comendo, assim. Nossa, tipo é suficiente demais, mano, é muito bom. E aí aquele é o famoso CMS, não sei se você já ouviu falar. É carne mecanicamente separada, mano. É literalmente jogar o resto do resto do resto de tudo que era vivo aí, que os caras conseguiram cortar todos os pedaços. E botar em um formato fálico. E o ser humano, ele é tão foda, mano, que ele criou uma máquina que você joga esses restos de coisa lá e o bagulho... Imagina o valor de custo de salsicha. Tipo assim... Deve ser irrisório. Preço de custo da fabricação do salsicha. Nossa. O cara que inventou essa parada, mano... É o gênio, ele simplesmente gênio, pegou o resto do lixo de uma parada que era pra jogar lixo, fora e fez dinheiro, tá ligado? E fez... Mano... Fez dinheiro, era pra jogar fora. Né? E aí, mano... Vai de tudo lá. Tudo. Sola de sapato, perna de barata. Mano, vai todas as partes que você nem imagina. Pata que dava galinha. O bico dela, tá ligado? E tudo fica com o mesmo gosto. É, tá, fica uniforme. Fica uma maçaroca. Uniforme laranja. Nossa senhora, os caras jogam um corante ali pra ficar um pouco mais. E ela fica gostoso. Mole. Você cozinha ela, ela fica mole. Aí você come assim... Uma maçaroquinha, você fala assim... Você põe num pão, vinagrete, batata... Nham, nham. Nossa, que gostoso, nossa, cara! Nossa, ser humano é nojento, nossa, você é louco. Nossa, mano, o hot dog... Olha o hot dog. O hot dog, ele é uma comida inteiramente sintética, tá ligado? Tipo... Batata palha. Batata palha. Vai, maionese. Maionese, que porra é maionese, né? Tipo, é ovo batido com óleo. Ovo com óleo. Pega ovo, aí, óleo e mistura. Ketchup que vai, mano... Deve vir um milhão de coisa ali, além de um tomate, tá ligado? Tá lá 0,3% de suco de tomate. Nossa, é o Tang, cara. O Tang ali, você pega um Tang de laranja e fala, contém 0,3% de polpa de laranja, de fruta. 99,7% de outros bagulho. Outras coisas, tá ligado? Eu tava vendo a embalagem de shampoo, só mudando um pouco de assunto, né, comida, né? Mas tava vendo uma embalagem de shampoo. Não é comida pra quem? Depende, pô. É. Depende, né? Mano, esqueci o que ia falar. Eu ia falar alguma coisa. Na embalagem de shampoo que tinha porcentagem do quê? De elementos naturais. Tipo, 20% de produtos naturais. E eu falo, mano, e o resto? Produtos que... sobrenaturais. É, que porra é essa, sabe? Tipo, 80% de produtos sobrenaturais. Os caras tiraram tanta coisa que não existe na produtos natureza. Produtos espirituais. E aí eles falaram, mano, essa combinação tá perfeita pra botar no cabelo. Vai ficar muito bom. Né? É, então, como é que eles chegam nesse resultado? Fazendo conta, né, imagino. Não, isso daí é a química pura. Os caras devem ter feito muito teste em animal, em gente. A gente deve ter perdido pelo, cabelo. Tanto que existe, né, a cultura do... Testes em animais? É, animal test free. Ah, é. Né, tipo, não envolve nada de teste daquilo em cima de animal, né. É, então, o lance de você ser vegano, né, que você tem que... É um estilo de vida que engloba muito além da sua dieta. É, cara, tipo, não você sei. Não adianta você ser vegano na comida e usar um sabonete que não, tem alguma coisa proveniente do animal. Você usa um cueca de couro, tá muito ligado? Difícil. Cuecão de couro. Cuecão de couro. Mano. Nossa, isso daí ninguém vai entender. Nossa, que é essa, porque eu já não tô conseguiria, velho. Mano. Eu acho que se eu fosse tentar por esse caminho, Mano, eu ia virar no máximo um vegetariano, tá ligado? É, vegetariano, eu acho que uma vegetariana ovo é legal pra porque... caralho, ia comer muito ovo, mano, ia tomar muito leite, milkshake de ovo, tá ligado? Pura proteína. É, mas aí a galinha, ela tem que ser comida pra botar ovo? Ou ela tem, bota ovo, né? Independente? Nossa, não, não, ela tem, né? O galo, ele é o fodão. Ele, mas aí, quantos ovos ela bota galinha por vez, será? Acho que um, né? Um? Não é? Não, não é possível. Ela bota uma renca? Eu acho que... Bota, mas não é uma parada louca assim, de que tipo, ela coloca um ovo a cada 2 dias, 3 dias? Deixa eu ver. Mas imagina, dentro de uma galinha, mais de um ovo. Quantos ovos a galinha bota uma vez por dia? Uma vez por dia. Uma vez por dia? Um ovo por dia? Em intervalos de 24 a 26 horas. Caralho, é muito rápido isso, mano. Como assim, mano? É, põe um ovo por dia. É que estamos falando de galinha? 90 ovos por ano, mais ou menos. Nossa, mano. Nossa. Abriu um galinheiro, cara. Começar a vender ovo por R$1, ficar rico. R$90 aí por ano por galinha. R$90 reais por ano, mano. Você caralho, é muito... pouco dinheiro, né? Mesmo se você tiver, tipo, 10 galinhas. Tipo, por ano. É, aí é R$900 por ano. Nossa, tem que ter galinha pra caralho. Mas aí... Nossa, tem que ter muita galinha. Tem que ter, mano, muita galinha pra começar a ganhar dinheiro. Por isso dinheiro que tem 30 bilhões de galinhas no mundo. Então, não dá, mano. Vamos ver quanto elas... Ó, vamos fazer um cálculo estimado aqui. Da minha cabeça, do quanto mais ou menos pode se faturar. Porra. Ó, a gente tem, vamos por 26.000.000.000. Ixi, não cabe esse número na minha calculadora? Ó, vou tentar fazer no Google. 26 bilhões. Ó, muito zero. Vezes, né? 90. A indústria do ovo, quanto que é aí, Lucas? Não dá pra ler. Não consegue. Não, não dá pra. Ah, vale tá, o número. Aí. 26 milhões vezes 90. 234 bilhões de ovos. Nossa, por ano. Nossa senhora, mano. Se vender cada um a 50 centavos, vai. Deve ser metade disso aí. Dá 117 bilhões de reais por ano. Indústria do ovo, mano. Indústria dos meus ovos. Caralho, é dinheiro pra porra, né? A gente tá falando de um produtinho, porque depois que a galinha botar os 90 ovos, você vai lá e mata ela e vende ela também, tá ligado? É, mas aí acho que uma galinha vale menos que 90 mas ovos. Mas aí você salva um ovo desses 90 que ela fez pra manter a mesma galinha que você vai matar no final do ano, tá então, ligado? Mas tem o lance do ovo galado, que é o ovo que tem o... É o, seu, o seu cozinho com pinto dentro. Não, esses daí você já mata direto e então, já vende. Imagina seu cozinho com pinto dentro. Não, aí é tudo seu, né, mano? Não dá pra cozinhar com pinto não, dentro. Mas que dozinha dele, cuidado. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Sabe um negócio que eu gosto pra caralho? O quê? E que dá dó de pensar assim, tipo, se pedir no quilo. O quê? Me dá 2 quilos de coração de galinha aí, mano. Então, eu acho que coração de galinha tem uma puta cara de ritual satânico, assim. Acho que comer coração é um negócio que você não deveria fazer com ninguém. O bagulho é bom pequenininho, né, mano? Como é que pode? E aí tem uns caras que vêm com os papos de, mas a galinha tem 5 corações. Eu não sei se isso é verdade, tá ligado? Como assim 5 corações, uma galinha, mano? Só tem uma só. E aí é aquilo ali que mantém aquele corpinho todo delas funcionando, tá ligado? Então, eu acho que isso daí é simplesmente uma parada que inventaram só pra rebater esse argumento. Cada quilo de coração de galinha é uma chacina, tá ligado? Os caras matam muito, tá ligado? Eu acho que isso daí é incrível, né? Mano, 1 quilo de coração. Tipo assim... Deve ter umas 30 galinhas mortas ali, mano. Não sei quanto que pesa um coraçãozinho, mas... É, tem uns coração... Pesquisando a curiosidade, quanto pesa o coração de galinha. Tem, a gente come coração de boi também? Come, cara. Come, né? Isso daí tá na minha lista de alimentos fodas. Meu pai, ele comprou uma vez... Porque tem 10 gramas o coração da galinha. Nossa senhora, me dá 1 quilo. Me vê 1 quilo. O cara, se ele enche a mão, assim, ó... É 100 galinha, mano. 100 galinhas. É, mas você vê 100 galinhas na sua frente? Mano, é galinha pra caralho. Deve dar pra encher uma sala assim que não dá pra ver o chão. Sim. E eu tava ligado, teve um tio meu aí, mano, que ele comprou, né, um sítio, ele tinha um aviário lá, ele comprou, tipo, 10 mil galinhas. E aí, mano... Aí dá pra pensar em começar a lucrar com ovo. Começou. E aí, eu não sei o que aconteceu, mano, soltaram fogos, ou se foi um trovão, mano, as galinhas morreram, tudo, de susto, assim, ó, tipo... Imagina, você tem 10 mil galinhas e dá um relâmpago perto assim do galinheiro e morreram. Morreram tudo, mano. Barulho muito... Bah! Elas morreram de susto. É, então elas só tem um coração mesmo, né? Pra não aguentar um trovãozinho. Um tranco desse. Imagina também a visão daquele bicho, mano. Que ele ouviu assim, tipo, meu Deus, morreu. Muito... Ai, que susto! Ai! Opa! Ele, tudo ao mesmo tempo, imagina assim. Tipo, um monte de galinha. Você acorda, mano... Vai pra uma fazenda, compra 10 mil galinhas, você acorda, tá tudo morto. Eu então, falar, ah, beleza, mano, começou o Armagedon. O que você prefere mais da galinha, assim, tipo, que você mais comeria numa galinha? O que você mais prefere? Tipo, um frango assado, sei lá. Cara, a galinha, ela serve muito ao homem, né? Tipo, de muitas formas. Ela foi formas. Feita pra comer, mano. E é uma parada que parece ser menos nociva do que o boi pra saúde, assim, né? Tipo, sim. Parece mais leve, mais... menos gorduroso. É. Tem uma quantidade de proteína alta pra caramba, tá ligado? Eu gosto muito do filé de frango grelhado. Peitinho. Peito de frango. É. Eu gosto de um bem feito. É, eu acho que o peito do frango seco. É a parte mais pog champ, né, do bicho. É, minha mãe, ela gosta de um esquema, né, sempre que ela vai comer carne, ela gosta das paradas muito bem passadas, eu já não sou muito fã. É, não, eu odeio carne bem passada no geral. Se pegar um peitinho de frango bem passado, aí eu já fico meio, vou comer, né, machucando o céu da boca, mas vou comer, mas aí é isso. Eu gosto, mano, de coisas estranhas, tá ligado? O meu preferido, assim, quando tem um frango assado, mano, é pegar coxa, sobrecoxa, essas partes que é bem gordona, assim, né? Que tem aquela pelinha dele que tá tostada, nossa, aquilo que deve dar um colesterol no cara. É, pele com gosto que você falou, nossa, isso aqui tá me fazendo mal. Claramente tá me fazendo mal. Nossa, mas é muito bom, mano. É uma coisa muito saborosa. Tipo assim, mano, meu cérebro tá tipo, ah, sim, isso, por favor, vai, me dê mais. Nossa Senhora. Preciso disso pra descansar. Eu posso passar um mês se você comer mais 2 gramas disso. Porra, aí. É engraçado, mano. Eu tenho um gosto que eu sou aceitável, assim. Eu tenho, acho que um paladar bem adulto, né? Diferente de pessoas que têm paladar infantil, que tipo, mano, come feijão, porque... É, não, eu me encontro um pouco no meio do caminho ali. Você tem aquela parada de gostar do amargo, que é uma parada que eu não consigo entender muito bem. Eu arrebento, cara. Porque eu acho que o amargo, ele é justamente um daqueles sinais pro ser humano entender que tinha algo de errado ali, tá ligado? Que, tipo, não era pra você estar comendo isso, por isso que tá amargo. Como tudo nessa vida faz sentido, sabe? Por exemplo, o fato de, a comida podre, ela tá com um cheiro horrível, justamente porque não é pra você comer ela. É, você acha que é ruim, porque o bagulho tá... É um alarme. Ruim. É, tipo assim. A gente deve ter desenvolvido isso. Você tem olfato justamente pra sentir o perigo. Exato. Ou a coisa boa. Tipo, nossa, tô chegando perto de uma fruta. Muda a perspectiva de um abutre aí, de um urubu. Ele sente esse cheiro e fala, questão de ponto de vista. Que delícia, tá ligado? O urubu sente cheiro de bosta. Olha que gostoso. Onde tá esse banquete, tá ligado? É uma mosca, tipo, mas aí, um monte de bosta ali. Eu tento ali, tudo, cara. Gostoso. Eu tento tudo. Se você falar de frango, mano, a única coisa que eu não gosto do frango, mano, a única coisa que eu não gosto de comer no frango é o fígado dele. Mas eu como, mano, se fizer um patezinho, tá ligado? Se fizer um patezinho, eu como aquilo ali com bolacha. O Marcelo é a pessoa com menos frescura da história do planeta. Cara, pé do frango, coisa. Já comeu moela? Moela é um bagulho engraçado, porque tipo, o frango em si, ele não tem estômago. Uhum. Ele tem a moela. E aquela porra é um músculo, tá ligado? Que serve pra triturar. Triturar o quê? Muita areia, porque a galinha, ela come as coisas do chão, areia, e ela come caralho. Muita areia, tá ligado? E aí aquele bagulho tritura tudo que tiver ali, né? É tão como grande. Deus é perfeito. Nossa, pensou em tudo, mano. E aí, cara, eu já preparei moela, já fiz uma moelada. É bom pra caralho, nossa, eu adoro. E aí, enfim, né, mano, eu como desde o pescoço até o pé dela, Marcelo tirando o fígado. Marcelo, sopa de pé de galinha, mano. Cara, ó, delícia, isso daí é o puro colágeno. Deve ter várias velhas ricas aí, ó. Eu passava muito ali no Pão de Açúcar, meu. E sempre tinha, né? Uma velha comprando pé uma de galinha. Uma velha comprando pé de galinha falando que era pra dar pros cachorros, tá ligado? Eu fico assim, velha, você não tá um pouco não flácida? Você tá com colágeno muito bom nessa pele. Eu sei o que você está fazendo, não certeza, é pro cachorro. Certeza. Você vai chupar esses pés de galinha tudo. Vai, porra. Vai pra caramba. E aí, mano, ó. Ela pega e come igual petisco, assim, ó. Igual salgadinho, pezinho de galinha. Mano, uma vez eu fui num boteco que tinha porção de rabo de frango, tá ligado? Era só a pontinha do rabo dele, mano, fazendo tipo uma pururuca. Ficava igual um torresmão, assim. E, mano, eu comia aquele infinito. Eu falava, não, isso aqui é muito viciante, mano. É muito gostoso, é o puro gosto do torresmo, mano. Só que você olha assim o formato do negócio e você vê que a pontinha do rabo do frango. É meio bad vibe. É bad vibe, mas é gostoso, tá ligado? É, igual você comer uns bichos, tipo, que você vê eles inteiros ali, é meio zoado, né? Tipo, essa parada de ver, tipo. Ou um porco inteiro assado, assim. É que eu sou um menino da cidade. Ah, fico, né, de boa, então... na real, mano. Eu vejo um porco no rolete lá, pururocando, eu falo, corta um pedaço aí pra mim. E eu chego com o pratinho. É, eu não vou mentir que eu sou um pouco hipócrita e eu acho que se eu vejo essas cena, eu fico meio passo, hein? Não que eu não vá comer, tá ligado? É, você pode fechar o olho. Mas eu fala, como. Pega lá pra mim. Tipo, porra, na Amazônia lá eu fui, comi as formigas lá, os bagulho que eles dão, aquelas formigas. É, E não é da hora, tá ligado? Tipo, é, não é a parada que eu vou por livre espontânea vontade falando, vontade de comer uma formiguinha, não sou tamanduá, cara. Né, isso aí é foda, tamanduá. Eu comi pra tentar curar minha miopia, porque os caras falam que é bom pra vista. Nossa, eu ia soltar essa piada do porquê que o tamanduá não usa óculos, né? Mas isso aí é, é óbvio, agora eu não vou contar mais nada. Eu nunca vi nenhum tamanduá de óculos, mas isso pode ser apenas uma coincidência, né? Eu não vi todos os tamanduá do mundo também. É, você já viu, né? Exatamente. Mas deve ser um bicho bem bonitinho, aquele, né? Aquele papo, mano, né, de que, tipo, nenhum homem presta. Você já viu todos? Você já conheceu todos os homens do mundo? Todos? É, peraí, pô. Talvez tenha um perdido. Deve ter, aí. Deve ter, né? Você tem que ter visto muita gente pra chegar nessa conclusão. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Mas aí, mano, continuando falando de comida, das coisas que a gente pode comer que são exóticas, tá ligado? Tem muitas coisas aí, ó, do próprio frango. Eu já falei aí, ó, de... Moela é uma parada muito louca. Coração é uma parada exótica, querendo ou não, porque é bem gore, né? Você ainda pega eles, é, e enfia no espeto, assim. Fica... O ato de comer um coração de um animal, ainda mais um negócio desse tamanho, assim. Mas você sabe, assim... é, então, a gente tá absorvendo o espírito do frango, então, né? Então, tipo... todo frango que você come, você tá adquirindo um pouco da personalidade dele. Tá ligado? É que eles não sabem porra nenhuma, aí não faz tanta diferença na sua vida. Mas você tá comendo a alma daquela galinha, tá ligado? Tá, mano, você tá indo tudo pra você, tá ligado? Se der o soul, como é que é... Dark Souls, ah, não sei, mano, roubar a alma dos... Shang Tsung. Nossa, bom demais. E aí, cara, se a gente pegar em outros animais, tipo, você tá ligado o porco, mano? Porco, é, a carne dele é tudo bem parecida, né, se você parar pra ver, né? Eu adoro... Sim. Mano, já comeu um presunto parma, mano? Já, já. Mano, esses presunto parma, os negócios é, aqui. É, os tipo... Ramon, esses bagulho assim, é da hora mesmo. Cara... Bem cultura espanhola, né? É, lá na Espanha se come muito, coisa de rosticeria, assim, né, que eles chamam, assim, mano, eu sou louco nessas paradas, assim, mano. É da hora, mano. O cara fala assim, ah, leva... Um gosto bem salgado. 12 anos pra fazer um presunto desse, aí você compra uma perna de porco lá e custa R$2.000, tá ligado? Você fala assim, caralho, uma perna de porco. E aquilo ali, você tá ligado que ele nem é cozido, né? O bagulho fermentado, o bagulho que leva tempo pra ficar pronto, mano. E é um bagulho maravilhoso, aquilo tem um gosto muito bom, mano. Eu adoro isso, adoro. E o que o ser humano conseguiu fazer de comida a partir das coisas que a gente tem disponível pra gente como recurso natural, né? Tipo, nossa, assim... é a base da necessidade, certeza, mano. Coca-Cola, mano. Coca-Cola, tipo assim, é a folha de coca. Vou fazer uma bebida. Folha de coca, vou fazer um refrigerante. Não, isso aqui, vai, ser, vai ficar preto. É, uma fita. E vai ter sabendo gás... que a história da coca, o bagulho era, tipo, vendido como remédio. É, era pra fazer um xarope. É, né? Um xarope. O Guaraná Jesus também lá, que foi obra de um senhor lá do Maranhão, que foi comprado pela coca. Também, cara, o cara tava... é isso, a coca queria comprar tava... a Dolly, queria acabar com a Dolly, mano. O cara tava querendo desenvolver um xarope pra filha dele. E aí... Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. Ah, isso aí é genial, mano. Preciso inventar alguma muito coisa. Muito louco, o ser humano é muito cabuloso. Vira um mano. Refrigerante, tá ligado? A gente pegou os negócios e sai misturando as coisas, né? Tipo. E não tem nenhum animal que faz os animais, só come o que já tá aí já. É. Porra. Nenhum animal cozinha. Só a gente. Nenhum animal cozinha. Nenhum. Nenhum animal assa a própria comida. Não, vai acender o fogão cozinha ali pra fazer o um negócio, tá ligado? Então, a gente... O bicho tudo come coisa crua, fedida. Nossa, tem besouro rolando bosta aí pra sobreviver. E aí, eles vivem na base da necessidade, né, mano? Meu louco isso. Já viu as paradas assim, umas mano, cobras aí que ficam um ano e não sem tem comer também, besouro que tem preguiça, né? Tipo assim, eles tudo têm a mesma personalidade. Tipo assim, mano, não, vou fazer o que eu vim pra esse mundo pra fazer. E ele faz, mano. Vou rolar minha bosta até aqui suave. É o final da vida dele. Do dia 1 até o dia último. Eu Você vou gosta rolar de minha bosta. Comer feijoada? Gosto. A feijoada completa. Que tem a orelha de porco boiando. Porra, a orelha de porco é bom demais. Ai, fazer aquele acho... creque assim. A cara, eu como, tá ligado? Eu não faço bico pra comer. Mas eu, se for pra escolher o que eu vou comer da feijoada, a orelha não vai ficar ali no... Ah, mano, eu gosto da orelha. Falando nisso, tipo, faz muito tempo que eu não como, mano. Então eu como acho tudo. Muito estranho comer a cara de um animal, mano. Ah, a orelha tá suave. Eu gosto muito do joelho do porco. Eu gosto do pé do porco. Eu gosto do rabo do porco. Uma parada que eu não como na feijoada, que se tiver eu vou achar, tipo... Desnecessário. Olho. Não, língua, mano. Língua de porco é um negócio que, tipo, tem uma textura, assim, meio esponjosa, um negócio assim, que tem um gosto... É língua de boi que você comia? Língua de boi é bom pra caralho. Agora, língua de porco é, tenebroso. É um negócio meio... Sabe, tipo... É um gosto que não me agrada. Me vem um gostão forte, assim, aí você lembra que é língua. E, assim, eu não tenho nojeira, tá ligado? De lembrar as paradas e falar, ai, que nojo. Nossa, tô comendo isso, mas a de porco é essencialmente estranho, cara. Você come aquilo, tem uma textura e um gosto estranho. Diferente da de boi, mano. A de boi é um negócio muito louco. Minha avó prepara a língua de boi, que é uma beleza. E é molinho, mano. Aquilo é muito molinho. Eu lembro que meu pai, mano, quando ele fazia essa parada aí, ele falava assim, ah, come essa aí. Aí eu ficava assim, que é isso? Ele fala, é carne molinha do menininho, come. Carne molinha do menininho. Aí eu comi e falava, nossa, que gostoso essa parada. Eu sou um canibal, papai. Ah, depois disso daí, o meu pai, eu descolei, né, que a parada era língua de boi, mas eu nem liguei, mano. Meu irmão descolou, ele não comia mais, nunca mais ele comeu língua de boi, porque ele descolou que era isso carne é zoado, do menininho, pai, era cara, bagulho. Não é carne do menininho, eu achei que eu tava comendo um cara, isso aqui é língua de boi. Porra, é muito louco isso. E aí, tipo, falando de boi, porque porco é isso, mano, porco são poucos cortes ali que você pode aproveitar, diferente do boi que tem carne pra caralho, né? E carne, no geral, como todas, do boi. Mas aí, falando de coisa exótica, porque comidas fodas, né? Todo mundo fica prestando atenção nos músculos e come os músculos, mas e o resto? Vai jogar no CMS, tá ligado? Vai jogar tudo no, na salsicha? Pode ser que sim, né? Algumas partes que são totalmente não aproveitadas. Mas, pô, órgão de boi é muito bom, mano. Comer uns órgãos de boi, tipo, desde o fígado. Eu adoro fígado de boi. E aí, porra, tem uma parada, a mesma parada que tem do porco, tá ligado? Ah, eu falei, o fígado de frango é uma parada que não me desce, e a língua do porco é uma parada que não me desce. Mas a do boi, mano, desce tudo. Desce do... Desce pra caralho. Caralho, fígado de boi é um negócio que às vezes me dá uma vontade de grávida, tá ligado? Assim, tipo assim, nossa... Puta, mas é muito feio isso, né, não? É, é um negócio cor... mole pra caralho. Nossa, né? Aquilo ali é nutritivo pra caramba, mano. Sabia, ó, curiosidades aí, ó, food facts. Que, mano, comidas escuras, elas são ricas em ferro, mano. Então... Ferro tira anemia, por isso que fígado é bom para anemia, porque ele é escuro, né? Então, comidas que tem concentração ali de um negócio que eu não sei o nome, tem ferro nela. Ferro, né? Grande concentração de ferro. É, eu comeria, eu nunca comi fígado, porque eu nunca tive oportunidade, assim, acho que eu nunca nossa, nem vi um fígado pronto na minha frente. É cheiroso demais. Mas é porque minha mãe, ela era uma pessoa mais tradicional, mais conservadora, assim, no lance da cozinha. Minha mãe nunca foi uma cozinheira, mas ela fazia tudo que ela fazia muito bem, assim, só que era um cardápio meio limitado. Minha mãe sempre gostou de fazer estrogonofe, picadinho. É bom, pimentão recheado, bom. Um negócio que minha mãe fazia muito. Aí, ó, pimentão é um bagulho bom pra caralho. Bom coisas pra caralho. Exóticas que nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta. Eu gosto de tudo que dá bafo, tá ligado? E o pimentão... o pimentão recheado tem que ser o verde. Verde, tá. Pode ser. Apesar pode de eu ser corintiano, o pimentão recheado tem verdão, que ser o verde. Pimentão ele verdão. É o mais barato e é o que mais funciona com recheio de carne moída. O pimentão você preto põe... e branco. Você põe uma fatia, uma rodela de pão na boca dele assim, ó. Você abre ele, né? Põe a carne moída e você fecha ele com uma fatia de pão tampa e coloca pão. No forno. E aí ela vai ficar douradinha assim, na tostadinha em volta, tipo uma torrada. Oh, aí você passa o pau na buceta. Porra, esse negócio aí parece ser muito apetitoso. Foda, eu comi algumas vezes. Acho que uma vez aqui você comeu. Foi, mano. O Lucas cozinhou essa porra, mano. Não sei como, do nada. Eu nunca imaginei que eu ia comer isso na casa do Lucas, tá ligado? Isso aqui é muito exótico. É uma comida árabe isso aí, né? Deve ser árabe. É, não sei. Eu gosto muito de comida árabe, mano. Porra, comida árabe é irrecusável. Todas as coisas são muito boas, mano. É, tem o lance da carne crua, né? Que você fica meio pá, porque é um negócio que tem que ser feito de um jeito... Ela passa por alguns estágios antes, né? Tipo, não é cara, a mesma coisa é da carne. Cara, é até suave. Você... você tem que se importar mais com a origem da carne. Sim. Você tem que comprar uma carne de boa qualidade, gente. É, não, mas tipo, tô falando quando você come em restaurante, assim, tipo, comer um quibe cru num restaurante de comida árabe, como é que chama? Steak tartare. É, os tartar, mano. Aquilo ali é fácil, meus pais fazem, mano. É bem gostoso, mano. É bom pra caralho. Aquilo é trigo, mano. Trigo e ovo. É carne saborosa, mano. É o sabor da carne original. Acho que não vai nem ovo, mano, porque senão... O steak tartare vai? É, então vai. Vai ovo em cima. É isso. E aí eu como tudo, de tudo, tudo. E, tipo, geralmente é feito de... fraldinha? É, eu não sei qual que é a carne. Porque, mano, é pouca gordura que tem aqui nessa parada. E do boi é isso, né, mano? Todas as carnes dele são comestíveis, mas eu gosto das partes que também... É um bicho que rende bastante, rende né? Rende pra caralho. Já comeu uma rabada? Já comeu uma rabada. É o rabo dele, mano. E o bagulho é bom, mano. Vai, tipo, vários ossinhos ligados um no outro. Eu gosto de pegar aqueles da pontinha, tá ligado? Os veganos devem estar ficando loucos, né? Eu gosto daqueles da pontinha. O Marcelo que... parece um soldado que acabou de voltar da guerra, falando o que ele comia lá, tá ligado? Cara, a pontinha do rabo é muito boa, porque é um ossinho muito pequeno e você só dá um chupa, assim, ó. E aí ele sai inteirinho na boca e fica só o ossinho na sua mão. Aquilo ali é maravilhoso. Inclusive, saudades de comer uma rabada. Rabada com polenta, melhor coisa que tem, mano. Nossa, enfim. Polenta... Puta, polenta é foda. Polenta é um alimento fantástico. É coisa simples, mano. É milho. Polenta é um alimento fantástico. Nossa, puta que pariu, mano. Polenta, às vezes me dá mandioca, vontade de grávida, batata. Mano. Tipo assim, ó. Eu acho que tem... A batata é o tubérculo que é... Mano, essa porra aí. É o bagulho, tá ligado? A batata... Versátil, ela ganhou, tá ligado? Ela Cê ganhou. Faz tudo com isso. Ela, evolutivamente, ela ganhou até do ser humano. Exatamente. Ela tá no topo da cadeia alimentar. Matando a floresta amazônica. O ser humano serve a batata. Plantar ela... Ela é autossuficiente. Ela é ela e ela é o próprio filho. Ela se transforma em mais batata, se ela quiser. É louco, né? Se ela for botada na terra, ela vira outra. Curiosidade isso aí. Você sabia que, tipo, a batata, ela não é raiz? Ela seria o equivalente ao tronco de uma árvore? E aí a cabecinha dela lá são os ramos, as folhinhas dela. Né? Ela não é uma raiz. Muito louco, né? Ela é um tubérculo. É uma porra de um tubérculo. E ela aí, é um alimento extremamente versátil, que você consegue fazer, mano. Massa. Faz nhoque. Você faz purê. Você frita ela. Você cozinha. Você assa. Você faz escondidinho. Você faz, mano, muita coisa. Muita coisa. É igual a banana. Eu gosto de falar que a banana é a batata das frutas. Porque ela é um alimento também que ela beira a perfeição, cara. Tipo que... Ela vem embaladinha, é fácil de abrir. Vem embalada por Jesus Cristo. Todas as bananas são embaladas por Jesus. Que embalagem é essa? E a embalagem é perfeita. Ela é fácil de abrir, ela é fácil de comer. E você consegue comer a banana, você consegue fazer doce de banana. Você consegue, mano... Misturar ela nos sabores fazer de sobremesas um shake de banana, e, tipo, coisas de sabor banana. Consegue comer ela com sorvete, consegue comer ela com tudo, cara. Fundo, banana hein? É uma fruta fantástica, mano. Nossa, é absurdo mesmo. É um dos meus sabores preferidos, mano. É, então, é muito é característico, doce, tá não tem frutas que tem gosto parecido. Imagina tá quando o ser humano ficou. Como ficou quando ele esbarrou numas árvores que davam as frutas doces. É um bonito, assim. Né, mano? Você vê tipo um cacho de banana numa bananeira. É um bagulho gigante, mano. O bagulho lá tem várias bananinhas, tipo, e ela parece que tá falando assim: me pegue. É, vê tipo, ela tá meio destacada assim pra você pegar, tá ligado? É, ela tem uma cor. Ela parece que ela nem faz parte da árvore, né? Ela, colocaram tipo assim, pendurado ali, tá ligado? O bagulho não botaram sai. Botaram com. Ela vem até com aquele gancho que tem no sacolão assim, né? Já vem até com adesivinho. Com adesivo. Né? Frutas adesivadas. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Ai, mano, mas aí, aqui, essas paradas assim, o que rende de coisa exótica, mano, é acabar comendo. Ah, sem ser a maniçoba, né? Que é o bagulho mortal lá que tem que cozinhar 6 dias. Que eu não sei como que os índios descobriram que tinha que cozinhar 6 dias, né? Eles devem ter cozinhado. Mano, um dia. Foi, rolou uma teimosia e ali, comeu, né? Falou aí assim. Morreu. Aí eles falaram: não, vamos tentar cozinhar 2 dias. Esse é o importante da persistência, da resiliência, é, né? É, caralho. O cara cozinhou o negócio, morreu e falou: peraí. Não é possível. Vamos tentar de novo. Não, cozinha 2 dias agora. Aí vai lá, entrega pros caras, come. Imagina você ser o próximo da fila. Cara, o próximo a experimentar, mano, sou eu, mas fodeu. Mas parar pra pensar, deve ter... Foi tranquilo, deve ter morrido 1 a 6 pessoas, tá ligado? É, comparado ao tanto de gente que já existiu, né? É, deve ter um prato de que matou ali, mais, né? Gente aí do que a maniçoba. E a gente tá crucificando ela, né? Que nem os tubarão, né? Não tem tanto ataque de tubarão. Não, é praticamente irrisório, né? É, tipo, não dá pra... Acho que não dá nem pra levar em consideração que os ataques de tubarão são um problema pro ser humano. Falando porque nisso... Porque todo tubarão que atacou alguém, a pessoa tava procurando muito ser atacada por um tubarão. Exatamente. Né? Falando em tubarão, você já comeu tubarão? A maioria das pessoas já comeram tubarão e não sabe, tá ligado? O que é tubarão? É, cação, em geral, atum. Um atum, não necessariamente um atum, porque o tubarão é cação, um tubarão é peixe, é, né? É um tipo de tubarão. Tubarão é um peixe. É um peixe, peixão. Tem a diferença. E a baleia orca é um golfinho, sabia disso? Sim, mano. Sabe diferenciar um do outro? Quando que é um peixe e quando que é um mamífero? Fala pra mim. O peixe, ele tem o rabo na vertical. Mas assim. E o mamífero... E os mamíferos é baixo, na pra horizontal, baixo, pra, pra baixo e pra todo cima. Todo mamífero da água, ele já foi da terra um dia? Mano, tipo a barbatana, o pezinho do golfinho, o pezinho da orca, o pezinho da baleia, é literalmente um pezinho, tá ligado? Aquilo era um então pezinho. Então é porque ela já foi da terra, né? Foi. Mano, tem um vídeo muito bom aí do que eu assisti no YouTube que o cara falava que, tipo, a baleia inicialmente era, tipo, literalmente um cachorro, tá ligado? Um bicho parecido com um cachorro que a evolução levou ele de volta pra água, tá ligado? O bicho saiu da água, foi pra terra. Qual e bicho? A baleia, uhum. Tá ligado? E ela era um bicho bem menor e foi ficando gigante. Sim, era tipo um tipo, cachorrinho. Dentro da água. É muito louco isso. Ficou tipo aqueles bonecos que você deixava na água pra crescer. Fica gigante. usou da mesma propriedade. É, exatamente. Aí virou o maior animal já registrado pelo ser humano. Né? Mas eu achava da hora. Ficava lá, aí chegava no dia seguinte. Tava grande. Grande pra caralho. Volta depois, tá maior ainda. Para pra pensar que nem o maior dinossauro de todos os tempos foi maior que uma baleia azul, mano. Isso é insano. O que, que a natureza deu pra esse bicho que, tipo, a necessidade desse bicho é crescer e ficar gigante. E aí, quanto maior ele fica, sei lá, ele come mais, é por isso que ele precisa crescer, tá ligado? Porque ele já é grande. Então o ecossistema de onde ele mora obriga que ele seja daquele tamanho, mano. É foda, né? Bicho inteligente. Que nada é por acaso. Esses bichos dão dó de comer, mano. Tirando um que eu gosto de comer, que ele é inteligente. Polvo? É. Nossa, que dó, né, mano? Mas é muito bom, mano. Então, mas o polvo tem que ser inteligente, porque ele é um merda, né, mano? É, o polvo é o bicho mais merda. Ele é literalmente uma lesma sem um casco, tá ligado? O bagulho é exposto ali, ó, o cerebrão dele ali, ó. Cara, só. Ele é um cérebro. Ele é um cérebro. Com uma casca de geleia. Um monte de perna estranha, assim, tá ligado? E aí... E as ventosas dele são independentes, sabia? Ele sente cada uma delas, sim, assim, como se fosse são um terminais dedo. Nervosíssimos. Eu fiquei sabendo, assistir. E o cérebro dele é espalhado pelo corpo inteiro, né? Ele tem neurônio pelo corpo inteiro, uma parada assim. Ele tem neurônio nas ventosas dele, tá ligado? Ele sente cheiro e gosto pela ventosa, mano. E ele é um bicho que ele tem inteligência igual a de um cachorro, assim, mano. Mano, tem. Ele faz testes de QI, tá ligado? Que os caras já fizeram... Ele prevê os jogos da Copa, mano. Caralho, lembra do povo que previa os placar, mano? Muito bom, mano. Mas aí, ó, polvo é uma delícia. É, o primo dele, eu lá, acho a muito prima burra dele, que é o a Lula. Nossa, Lula, meu Deus, anel de Lula. É bom na demais, beira, né? Da praia, embaixo do guarda-sol. Um limãozinho pra você se queimar inteiro. Puta, no sol. Que pariu, aquilo ali, mano, tá me dando vontade de... Cara, tem muita coisa, né, aí, mano? A humanidade, tipo, porra, é foda o tanto de coisa ruim que a gente faz, mas a gente é muito interessante, né, mano? Descobrir olha o tanto de coisa que a gente fez, mano, a gente não para de fazer coisa. Não para, mano. É um bagulho, tipo, muito fantástico isso, mano. Chegou pra descobrir, tipo, animais que estão no fundo do mar, tá ligado? Tipo um camarão. O camarão não fica boiando no meio da água, né? Ele fica no fundo do mar lá, deitado. Não, parece que ele já tá morto, não é? Um falando assim, em estar boiando na água, eu vi um negócio que as baleias, elas não nascem sabendo nadar, mano. Como assim, mano? A mãe ensina. Fica se afogando? A mãe ensina. Não, ela não se afoga, mas ela não sabe nadar, igual uma criança não sabe andar assim. Nossa, agora tá interessante as baleias. Coisas que talvez sejam verdade. Bom, isso é bom. Fonte? E os caras falaram. Bocadinhas, tá ligado? Tem aquele lance do camarão que enxerga mais de 3 mil cores lá. Eu tinha lido isso daí, ó, curiosidades fodas. Eu sei lá a comparação, mano, mas era tipo assim, ó, o ser humano, ele tem uma variação, ele consegue enxergar um espectro aí de, sei lá, 7, 8, 9 milhões de variações de cores, e existe a porra de um camarão que enxerga 70 milhões, um negócio muito além do que a gente consegue enxergar. Então imagina o que esse bicho vê, mano. É, o camarão mantis. Depois vocês dão uma pesquisada aí, rapaziada. É um bicho que é bonito, mano. Ele é bonito, ele é todo colorido, assim. E ele vê coisa pra caralho. E ele é o... espectro de... Ele é o animal mais forte do mundo, sabia? Proporcionalmente falando. É o que ele dá um pulão do caralho? Ele espanca e esmaga suas presas em uma intensidade de aproximadamente 60 quilos por centímetro quadrado. Caralho, que tamanho é esse bicho? Ele é pequeno, mano. 60 quilos de pressão, mano. Nossa! 60 quilos é muita coisa, eu não consigo levantar 60 quilos do chão, mano. Consigo menos que isso, foda. Ele é bonito, mano, esse bicho, ele é todo coloridão, assim. Tá impressionado? Comeria. Nossa, arregaçava. Você é louco, bota ele na bandeja. Mas acho que eu queria ver... Seria ele por um dia, só pra ver qual que é a brisa? Queria ser ele por um dia. Vou comer um coração de... Coração de camarão, minha comida preferida. Vou comer um coração de camarão pra ver se eu adquiro um pedaço da alma dele. Ah, foda. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Oh, vou falar de coisas estranhas, cara. Porque a gente falou dos animais que têm carne, mas a gente esquece muito de comer os órgãos dele. E fora coração, que eu já falei que o boi tem coração também, tá ligado? Ele é um bicho que tem coração. O coração do boi é gigante, mano. É gigante. Ele é um pouco de gente pesa boa. Mais de quilo. É um bagulho que vai a bandejinha ele de ajuda... queijo do supermercado e aí tem que pôr aquele PVC assim, estica pra cima, assim, porque o bagulho fica é grande. Fica tudo esgarniçado o PVC. Cara, dá pra comer tirinha de coração de boi é bom pra caralho. É, ele é um animal que ajuda os outros pra caramba, né? Não, nossa, tem tempo ruim, tem um coração enorme, boi. Boizinho, mano. Bom, boizinho. Boizinho, bonzinho. Good boy. Good boy. E tem, ele tem outras partes fodas, mano. Sabe um negócio que eu curto pra caralho também? O quê? Bucho, mano. Bucho de boi, bucho, mano. Nossa, é que nem o frango. O frango tem a moela dele... O boi tem o bucho, que é como se fosse o estômago. Uhum. Essa parada é complicada de produzir, mano, de manufaturar. De preparar? É. Esse bagulho fede na hora que você ferve, tá ligado? Ele dá um, nossa, chulezão assim. Nossa, aí é muito pai. Puta, cheiro ruim é um negócio complicado. Mas aí você ferve ele no vinagre lá um tempo até sair esse caldão dele. E aí minha mãe, ela faz uma parada muito boa lá, mano. Faz com feijão branco ali, um negócio maravilhoso. Eu detono pra caramba também. Feijão branco, feijão carioca, feijão preto. Feijão preto é o meu favorito. Tá, é o mais saboroso pra mim. E o feijão carioca... Ele automaticamente tem gosto de feijoada, né? Você come ele... lembra um pouco. Não, pra gente que é paulista, né? Mas pra quem é carioca, por exemplo, que come o feijão preto... E não come o feijão carioca, tá ligado? Isso daí. Mas sabe por que isso? Não. O feijão carioca não é pela naturalidade dele. O feijão carioca é porque ele tem a cor semelhante à do porco, que é chamado de porco carioca. Que é criado no interior de São Paulo. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Caralho! Se você pesquisar porco carioca, você vai ver que, nossa, ele é um... Eu adoro bocadinhas porque eu aprendo coisas nele, tá ligado? O porco carioca, ele é um porco da cor do feijão carioca. Demais, mano. Demais. Feijão é um puta acompanhamento aí pra você botar todos os tipos de carne de porco, mano. Dá tudo certo. Põe linguiça no feijão que você estiver cozinhando, vai ficar mal bom, mano. É. Gordura de bacon, meu Deus do céu. Gordura pura de porco é bom, mano. É incrível isso. Sabe aquela gordurinha da bisteca? Uhum. Você joga um limão, é foda, ali, né? Também, dá pra comer puro. Bisteca é muito foda. Nossa, adoro bisteca. Mas aí, ó, mais partes fodas de frango. De frango não, frango já foi tudo. Mas sabe boi, mano? Ele também tem uma parada que se chama bofe. Ai! Você já comeu bofe? Nunca comi bofe. Cara, bofe é, não passa de pulmão, mano. Pulmão de boi, dá pra comer também. Meu pai já comprou uma vez, porque eu falei, que é isso? Ele falou, é bofe. Aí eu falei, que é bofe? Ele, é o pulmão do boi. Eu falei, compra. Era barato. Aí ele comprou. Ah, deve ser barato mesmo. E aí ele fez, e aí é que nem o fígado, mano. Você cozinha o bagulho, ele fica preto, preto, preto. Então é bom pra anemia. Bom pra anemia. O bagulho é rico. Minimia. É rico em ferro pra caramba. E um gosto bom, agradável, molinho, um negócio molinho e gostoso. Gostei pra caramba. O que é a coisa mais estranha que você já comeu, Sérgio? Mano, eu comi uma... Eu não lembro. Uma lesma do mar. É uma lesma? É um tipo de lesma, mano. Daqueles bem nojentão mesmo. Uhum. E aí eu comi porque eu sabia que era isso, né? Tava lá, fui no rodízio, mano. Um rodízio na Liberdade muito top, mano. Que eles têm que, tipo... Todas as comidas oriental que você imaginar na vida. E tinha essa parada lá, eu falei, mano, vou experimentar. E me impressionei, porque o bagulho era bom pra caralho. Tinha o puro gostinho da lula, mano. Gosto de lula, não é incrível? Faz o L. Nossa, eu detonei aquilo. Peguei mais de uma vez, inclusive. Legal. Nossa, top. É, lula tem um gosto bom. Ostra tem? Também é bem legal. Ostra eu gosto. Ostra gratinada. Nossa. Ostra é um negócio que... A consistência dela me deixa um pouco... É, eu fico meio... Não é que eu não como, eu como. É que ela tem um jeito de comer também, cara. Mas eu prefiro que ela esteja gratinada, porque aí eu... É, se você pegar ela pura e botar na boca e dar uma mastigada, não vai ter o melhor gosto do mundo, tá ligado? Vai ficar meio... Não, tô falando de chupar, assim, de fazer... É, nossa, mas com queijinho aí dá pra detonar. Com queijinho, detona. É limãozinho? Eu também, joga um limão ali, eu tomo várias. Tomo vários. Eu lanço também. Eu acho que esse negócio de ter frescura pra comer as coisas é coisa meio de criança, né? Não, quando você vai ficando maduro assim, você gosta de molusco? Já comeu molusco? Marisco? Essas paradas aí? Cara, eu como tudo, mano. É uma delícia. Tudo uma delícia disso daí. Caranguejo. Já comeu caranguejo? Já comi caranguejo. Bom pra caralho. Cani é siri, né? Cani? É, canicama. É, carne de caranguejo. É bom, né? Aquilo é bom pra caralho. Nossa senhora, como puro. Eu lembro de... Tem lombriga. É um negócio que não parece que é carne, né? É rosa. Processado. Você pegar uns bagulho ali, um cani verdadeiro é uma fortuna, tá ligado? Esses daí é meio salsicha. Ah, pode crer, salsicha. Os caras tacam lá um sazon de caranguejo. Fazer render. Fala assim, esse é o gostão. Mas é bom. Siri é bom pra caramba. Casquinha de siri. Siri porra, é bom. Detona pra caramba. E tem uma parada de frutos do mar que eu acho que é a seção de alimentos que mais traz alérgica, mas assim, fatal, tá ligado? É, tem gente que morre. Tipo, de gente camarão, que, tipo assim, ah, mano, por um acaso viveu 20 anos aí e nunca comeu camarão. Aí vai pra praia, come o camarão, a garganta fecha e morre. É meio louco isso, né? O que, que é essa frescura desses corpos, né? Com umas coisas meio cara, e tipo, o lance da alergia é meio que uma auto. Autodestruição. É autodestruição, né? Porque o seu corpo, tipo, ele tá reagindo a um negócio que ele tá querendo meio que combater uma parada e ele incha. Ele incha. Se inflama, né? A pessoa que morre de. Posso estar falando uma besteira, uma pessoa que morre de intoxicação por camarão, por exemplo, ela morre sufocada, né? É, fecha a garganta. Ela não consegue respirar. É isso? Geralmente é isso. Que nem gente que morre com picada de abelha, é a mesma parada. É, minha mãe é alérgica a borrachudo, mano. É, borrachudo. Já viu borrachudo? Ai, mano, dói é um bichinho filha da puta de pequeno, assim, ó. Dói, mano. Ele é muito pequeno. Minha mãe, se ela toma uma picada disso, ela parece que ela tá com elefantíase na perna. Bagulho incha, assim, né? Muito. Nessa, incha muito. Ela fica com o pé gigante, mano. É, borrachudo é E é uma doideira, porque é um bicho muito pequeno, mano. Não dá pra você ver ele direito. Nunca comi, mano. Não, mas não é de comer, né? É, sim, mas... Só curiosidade, eu tô só avisando. Episódio aí. É, a gente tem que depois fazer um episódio de comidas onde a gente faça um tier list de pratos, tá ligado? Esse aqui foi a gente falando um pouco de comidas exóticas que a gente conhece, de coisas que o ser humano conseguiu dar um jeito de comer. Mas a gente tem que fazer um que é tipo tier list, assim. Pegar vários pratos conhecidos e montar um tier list e falar, ah, esse daqui... Comidas mais fodas. É, qual que é a melhor comida do mundo? A pirâmide alimentar. Isso. Do foda-se, das melhores das que... comidas, pratos fodas. Sim, animal, podemos... Estrogonofe com certeza vai estar lá na primeira posição. Mano, né? Aí que tá a grande polêmica. Estrogonofe tem que ser de quê, mano? Não, isso aí, pra mim, é um negócio tá que é... Ó, muita gente vai ficar brava comigo, porque isso eu divide vou, opiniões. Já sei que você vai falar. Mas o estrogonofe de frango, não. Ele é tão não, escroto não. Que ele deveria ser considerado outra comida. Tipo assim... Tipo, isso não tem nada a ver com estrogonofe, mano. Estrogonofe de camarão? De frango. Ah, pode crer. Estrogonofe é de carne de boi. É de boi. Isso, Lucas, você não me decepcionou. Eu tava vendo falar assim, ah, eu só como de frango, não. Que é o melhor de todos. E eu vou ficar assim, não, mano. Pra mim, tipo, não é nem que eu acho, ah, você acha ruim. Não, eu não acho ruim. Mas eu acho que ele devia ter outro nome. Porque você comparar é que nem estrogonofe... caipirinha de vodka com morango, é, tá ligado? Isso, caipirinha de vodka de uva. E você fala, mano... Isso não é caipirinha. E, mano, o estrogonofe de carne é o melhor prato já inventado pelo ser humano. O estrogonofe de frango é um prato qualquer, mano. Não, acho que não tinha carne de boi e tinha de frango, você usa, tá ligado? E é o mesmo vale pro estrogonofe de camarão, pro estrogonofe de tudo, não, eles estão em outra categoria ali. Estrogonofe de linguiça, tá ligado? É, o estrogonofe é de carne, mano. É, concordo totalmente. Me deu um susto agora, porque eu sou totalmente contra... A maioria das vezes, comer frango fora de casa, tá ligado? Porque, tipo assim, se você quiser o estrogonofe... Quilo do frango é 20 conto. Nem isso, mano. Você pegar o frango inteiro aí, é R$8 o quilo do frango, tá ligado? Enquanto você vai pegar uma carne, é 40 conto. E aí, se você for pegar... E filé mignon ainda, né? É, que é o estrogonofe... Fino, né? Fino é de filé mignon. A minha mãe fazia com coxão mole ou com... Ela fazia? Ela fazia normalmente com coxão mole. Dá pra fazer com vários tipos de carne, mano. Fica bom, tá ligado? Umas carnes que não tenha muita gordura, fica top, mano. E aí, você pagar R$8 no quilo do bagulho e vender, sei lá, um prato por 30, e você pegar o de boi por 32, fala assim, mano, o cara tá tirando, tá ligado? Tá fazendo uma grana em cima do frango ali e eu não sou trouxa, não. Não vou pagar R$30 no frango, tá ligado? Eu não sou louco. Eu quero pedir desculpa aí pra todo mundo que eu ofendi. Se bem que eu quero que se foda, se você se ofendeu porque eu falei que estrogonofe de frango... Não é estrogonofe. Tem que se ofender mesmo. É. Então, fica aí no seu canto que eu fico vergonha, no meu aqui. É, então. Tenha vergonha. Aprenda. Se tá ofendido na sua é porque cara doeu mesmo. É, então, sabe que é verdade. Mereceu. E, bom, acho que é isso, né? O Bocadinho de hoje fica, deixa essa polêmica aqui, cara, e vai embora. Tem várias coisas ainda que daria pra falar, ó. Dá pra fazer parte 2. É, isso aqui com certeza vai rolar uma parte 2, parte 3. A gente vai fazer o tier list de comida. Cara, dá pra fazer tier list de outras coisas também, né? Dá, mano. Desde bebidas. Era muito fodas, fazer o do... De comidas filmes fodas. Fodas que eu nunca vi. Nossa, vamos fazer isso. Filmes ruins que são bons, tá ligado? Como eu acho que é filme tal. Eu nunca vi, mas eu acho que ele deve ser assim. Vamos fazer isso, mano. A gente pega uma lista de nome de filme e fica comentando, tá ligado? Tipo, tudo comentário que tá acontecendo, né? Sem... A gente vai fazer isso. Vai fazer uma lista... Pegar uma lista de filme que a gente nunca viu. Uhum. E eu vou terminar o episódio agora aqui porque eu não quero explanar a ideia, porque vocês não vão saber. Yeah. Tenha uma ótima semana. Até. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.